Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? Dos aromas de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões, viver sozinho. Na solidão de casa, descansar. E o sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando pede uma razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu defeito. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando pede uma razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu defeito. Sinônimo de amor é amar. Oh, oh, oh. Márcio Novaes, simplesmente o boyzinho. Quem revela o mistério quando tem a fé? Quando o segredo traça o coração de uma mulher? Como é grande a tristeza mendigando o sorriso? É como ter mulheres e milhões, viver sozinho. Na solidão de casa, descansar. E o sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando pede uma razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu defeito.